vamos todos procurar as figurinhas para poder encher o álbum da vida. Você vai encontrar em um abraço grande, no teu brinquedo velho, na tua antiga tiquitita. Compartilhar.